comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money, money. Aloha, Raul e Jagunçada. Voltamos com mais um Pilha de Gibis, o podcast mais rápido e rasteiro da internet brasileira. Mais uma produção exclusivíssima do artefinalhq.com.br. Vai lá ouvir mais Pilha de Gibis, mais Sete Jagunços e o finado ressuscitado Omniverso. Tem também review, matéria, um bocado de bagulho. Se não for por lá, vai em arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e até mesmo no Facebook e vá procurar mais informações desse mundo lindo dos gibis. Aqui não tem filme não, aqui é só gibi mesmo. E por isso, estamos aqui junto novamente para falar o que lemos de bom e de ótimo durante essa semana que passou, essa semana de feriado, e já vem mais feriado por aí pela frente para ficar em casa lendo gibis. E é por isso que eu sou um renovado Vitor Azambuja e estou aqui com o Marquito. Já passou, todo mundo já assistiu, então eu quero revelar que aquela teoria de que o Homem-Formiga entrou no cu do Thanos e salvou todo mundo é verdadeira. Que é uma ótima teoria, né? E também com o Maurício. E eu queria saber por que que, com tanto buraco no corpo, a galera só pensa no cu do Thanos, bicho. Porra, duas narinas logo na cara, dois ouvidos. É porque aí ele não vê o que que está se aproximando dele, entendeu? Então porque aquele de lá é cego. A manopla não cabe, né, cara? Já pensa nisso, né? Bom, chega de falar de anos. Pegou? É o Vitor Azambuja mesmo que está aí. Não, bom, eu sou o Vitor Azambuja mais magro. O sotaque é o mesmo. Eu tô mais magro e com a respiração melhor. Parei de fumar e tô melhorado. Bom, já que você está aí falando de orifício, Marquito, diga o que você leu essa semana. Porra. Eu li um gibi nacional, foi lançado agora em 2019, tá quentinho aí ainda nas interwebs, que é O Último Assalto, do Daniel Esteves e do Alex Rodrigues. Essa edição ela foi uma das agraciadas pelo PROAC, né, que é aquele programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, né, aquele edital. Todo ano ele contempla algumas obras e aí inclui quadrinhos, se eu não me engano inclui literatura, cinema, enfim, é um fomento à cultura lá. E esse gibi, ele foi produzido entre... Foi um ano de produção. Ele foi produzido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. E foi lançado agora, né? Foi impresso. E conta a história do Kevin, que é um garoto negro da periferia de São Paulo, que ele sempre treinou boxe, né? Que, como acontece muito nas periferias das grandes cidades, tem aquelas academias improvisadas de bairro que é populares, né? Para poder tirar as crianças das ruas, os jovens das ruas e tal. E ele treina numa dessas academias, só que ele, logo no começo, você vê que ele tá meio deslocado ali naquela academia que ele já treina há muito tempo. Aí no decorrer da história você percebe que ele ficou um tempo apreendido, ou seja, ele foi preso, né, por um crime que ele cometeu. Na verdade, ele, andando em má companhia, foi tentar fazer um assalto e o negócio não saiu muito bem. Aí ele cumpriu lá a pena dele e tá de volta à sociedade. Aí ele tá num emprego horrível, que ele é maltratado pelo chefe todo dia. O antigo treinador dele não quer deixar ele subir no ringue para treinar, para lutar, que ele, por enquanto, ele acha que ele ainda não tá pronto. E ele ainda tem que cuidar do tio dele, que aparentemente tem Alzheimer ou algum outro problema dessa natureza. Então, o tio dele... A primeira cena que aparece o tio dele é esse tio no meio da rua, nu, perguntando pela mãe, pela irmã dele, né? A mãe do Kevin, que tá morta. Então, o tio não lembra que a irmã tá morta, né? E aí junta muito toda a trama da história lembra muito aqueles filmes americanos ali de superação, do cara que vem do gueto, e aí ele é um cara super responsável, apesar do erro que ele cometeu, ele se arrependeu e tá tentando mudar. E aí o amigo dele, que foi quem colocou ele nessa vida, acabou se safando, não foi preso, mas ele continua fazendo coisa errada. Ele trabalha para um cara que é empresário, que patrocina MMA, quer patrocinar esse Kevin, só que ele é envolvido com trabalho escravo. Então, a trama gira com isso, né? Tem muita influência de filme americano, mas trazendo para a realidade brasileira, né? O roteiro é do Daniel Esteves, e os desenhos são do Alex Rodrigues. Os desenhos do Alex Rodrigues estão muito bonitos. O gibi em si é um gibi encorpado, tem mais de 160 páginas, aquele papel offset, né? Um papel bom, uma gramatura boa. E assim, ele é grosso, o gibi, né? Tem muitas páginas, mas assim, eu li numa sentada. O gibi chegou aqui para mim, eu li muito rápido mesmo. E vale muito a pena, assim, todo o drama que ele vive mostra bem a realidade. Tá certo que, assim, é muito puxado para essas tramas americanas, mas o jeito que eles colocam na realidade brasileira ficou muito legal. Me tira uma dúvida. Tá eu aqui, o amigo e amiga ouvinte, nesse momento, escutando esse seu belo e empolgante review, nos deixou com vontade de ler essa revista. Como é que eu faço para adquiri-la? Você consegue adquirir esse gibi tanto no site de algumas dessas gibiterias, como a Ugra, como no próprio site da editora que lançou, que é a Zapata Edições. É zapataedições.com.br. Na hora que a gente tá gravando isso daqui, eu tô no site da Zapata, tá R$35. O formato dele é 20 por 28 centímetros, né? Ele é todo em preto e branco, mas a capa é colorida. 160 páginas e é R$35 já com frete incluso, viu? Porra, tá bom, hein? Olha, pro formato aqui, pra quantidade de página, então, preço muito honesto, viu? Considerando aí muita coisa que a gente vê no mercado de massa, a gente sabe que a tiragem é menor, aumenta os custos e tudo mais, o preço tá muito honesto mesmo. Era uma coisa até que a gente tava conversando no Twitter, né, dia desses, Dão, com o Sam Hart, né, que ele teve agora o projeto que foi financiado da segunda edições daquele projeto dele, 10 Dias Perdidos, que essa edição, ela é uma edição fechada, é uma graphic novel, mas ele até tava conversando com a gente, perguntando quais eram os nossos receios de comprar material seriado nacional, assim, independente, né? E uma das coisas que a gente falou é justamente o fato da gente não ter certeza de que vai continuar e o preço, né? Porque muitas vezes o preço é proibitivo. A gente que de vez em quando comparece em eventos, ou pelo menos nos últimos 4 anos a gente tem ido quase todo ano lá na CCXP, a gente vê muito material nacional com 20 páginas custando R$20, R$30. E aí como que você consegue fomentar o mercado nacional se faz tão caro assim e você não tem aquela segurança de que o gibi vai continuar? Aí quando o pessoal do MDM lança um gibi a R$5 com também 100 e poucas páginas, o pessoal que fica de lado dos outros autores reclamam, porque fala que eles estão a piada lá do MDM dizendo que eles estão prestando um desserviço para o mercado de quadrinhos. Pô, os caras tomam prejuízo, eles sempre falam que eles vendem o gibi mais barato do que o que ele custou. Muita gente tem acesso, quem não compra é porque não conseguiu achar, porque, pô, R$5 você vai comprar num gibi. Por mais que 90% das histórias e das piadas que tem ali é tudo piada interna, é tudo piada para quem escuta o podcast deles ou acompanha o site, Mas o cara compra, porque tem autor, tem alguns autores conhecidos, tem alguns desenhos, desenhistas e autores famosos aqui no mercado nacional, mas compra porque tá barato, e é uma edição encorpada e barata. Mas, porra, você vai comprar um gibi que você não sabe se vai continuar por R$30, 20 páginas, não vale a pena. Quando eu postei aquilo lá no, na conversa com o Sam Hart, minha preocupação era, não era nem a continuidade mesmo do projeto. Claro que sempre tem, né? Existe isso de um gibi ser cancelado pela grande editora, né? Panini, Abril, fazia muito isso, o que seja. Mas eu penso mais, sabe, nesse formato. Eu fico muito limitado nesse projeto do Catarse a materiais tipo encadernados mesmo, né? Eu lembro que nessa mesma conversa o Pablo Sarmento citou outros exemplos de sucesso no Catarse, que são seriados, e ele citou lá o Uma Era na Bela, mas o Uma Era na Bela é seriado, mas é encadernado, né? São 5 encadernados de suas 30, 40 páginas, né? É nada, acho que as últimas edições tinha 80 páginas, né? Acho que a primeira tem 60, né? Uma coisa assim. As duas últimas eu acho que ficou um pouco mais de páginas. Tem a última historinha que é escrita pela Bianca Pinheiro e desenhada pela Camila Torrano. Então ainda tem extras, né? Tem algum material extra. Não, mas tem um formato interessante que eu não participei, já comprei o livro pronto, que era utilizado pelo Rafael Salimena, né? Que ele tem o Patreon, ou padrinho dele lá, que tem os contribuintes mensais, que ele publicava uma página por semana, coisa assim, e no final saiu o gibi pronto, né? Que é o Vagabundo do Espaço. Esse projeto, você tem acesso a ele pela internet, sair as páginas lá com alguma frequência para os apoiadores dele, e depois saiu o livro pronto, né? Então esses apoiadores foram o que garantiu a impressão do livro, né? De alguma forma. Então era uma outra forma de ver também, né? Eu não sei, mas no meu caso, mais específico, o meu problema é só eu mesmo, é minha desorganização, né? Eu esqueci de... Por exemplo, eu perdi o primeiro. Ah, mas no segundo tem o primeiro e o segundo. Eu vou lá e compro o primeiro e o segundo. Então, sabe, eu sou muito desorganizado nisso, tá acompanhando e tal. Mas é isso que eu tô falando. Não é o que eu vejo como um problema, né? É mais uma limitação minha, sabe? Acho que o Catarse tá aí pra isso, né? Pra experimentar vários formatos, né? A gente tava conversando em off aqui, eu e o Marcos, a gente falando sobre quadrinhos nacionais e essa questão de financiamento coletivo e tudo. Eu tava falando da minha principal preocupação, que é essa coisa do gibi autoral. E ele é 100% autoral. É o próprio autor, o cara que escreve, que desenha, ele que vai fazer a edição, a revisão e todo o trabalho. E é o mesmo olho olhando pro mesmo erro sempre e deixando passar, ou sem aquela coisa mais profissional mesmo, de alguém que vai melhorar o produto. Tem um caso aí de um desenhista baiano que fez um Catarse 2, se não me engano, e ainda teve um financiamento público, um valor de uma verba pública que entrou, e que estava se orgulhando de que é 100% autoral, não, ou seja, ele fez tudo ali. É aquela coisa assim, não, advogado tem muito isso, né? Eu posso falar por ser advogado. Eu vou ser o administrador, eu vou ser o marqueteiro, eu vou ser o contabilista, eu vou ser tudo no meu escritório, porque eu sou advogado e o advogado sabe tudo. Isso prejudica a qualidade do material no final das contas. Claro que a gente está num mercado hoje que tem editora, que tem toda essa estrutura, ou devia ter, e ainda assim a gente não tem um mínimo de lastro de qualidade das coisas. Mas eu acho que esses pequenos, né, essa galera independente, tem tudo para fazer diferente e mostrar como é que faz de verdade e ganhar mercado com isso. Não tem um pouco conhecimento do mercado hoje nacional. Estava falando para o Marco também, é questão financeira mesmo, mas eu acho que dá para os caras investirem mais nisso e ganhar espaço, ganhar mais respeito até, não que não tenham, não é isso, eu estou dizendo, potencializar isso com a qualidade do trabalho, também editorial. O traço é lindo, de muita coisa, por exemplo, essa edição que o Marcos está falando, eu não li ainda, a gente estava conversando e eu olhando aqui algumas imagens que a gente tem na internet, alguns reviews. O traço do cara é sensacional, a capa tem um ângulo maravilhoso, tem um trabalho todo de retícula aí no quadrinho, que é muito bacana também, dá vontade de ler, já tô com o link aqui que o Marco mandou aberto para comprar, deixa virar um mês aí, mas, bicho, é preciso ver essa qualidade editorial. Não tô dizendo que é o caso desse quadrinho. Pelo amor de Deus, eu não li ainda. Tá me parecendo bem legal aqui. Os diálogos são ótimos e a diagramação também bacana de página. Muito mérito do artista. Mas, no geral, a gente precisa de mais qualidade. Isso é complicado você pegar, às vezes, um quadrinho e abrir tá aquele erro lá na sua cara. Um erro de diagramação, um erro de português, quer que seja. O cara não precisa saber de tudo, né? Mas precisa ter alguém que saiba de outras coisas que ele não sabe. É, essa discussão sempre teve, né? De já existia uma outra, né? Disso de que tem muito desenhista que escreve e nem sempre os caras têm as manhas, né? Nosso mercado nacional tem muito isso, né? De valorizar o que a gente chama de autor, né? O cara que desenha e escreve, né? O cara que só escreve, geralmente ele fica muito preso, né? Depende do desenhista, tá? E muitas vezes o desenhista quer fazer os próximos projetos. E nem sempre o cara sabe escrever bem também, né? Tem muito isso. Então tem essa barreira de superar, né? O cara que desenha tem uma boa história. Aquela ideia do Reino da Manhã, né? Que o Alex Ross tinha lá a ideia na cabeça, mas quem fez o trabalho pesado foi o Mark Waid, né? Que botou aquela ideia funcionar no gibi, né? Então, além disso, né? Do cara que é desenhista, ilustrador, e não ter esse domínio de fazer. Cara, não é fácil fazer diálogo, né? Não, eu ia falar do mínimo, né? Até de português mesmo. O cara é desenhista, ele não vai não ter essa necessidade de saber todas as regras gramaticais e vai escrever. Eu trabalhei muito tempo amadoramente com quadrinistas. Tenho grandes amigos que são quadrinistas amadores também. E vi assim, a necessidade deles, auto-reconhecido, de dizer assim: eu preciso de alguém que revise. De quem mostra que tá escrito isso, tá legal esse diálogo, isso que você tá falando, né? O cara pode ter um feeling da porra pra narrativa visual, pra expressão corporal dos personagens e tudo mais, mas a fala vai sair truncada e vai perder o tesão que você tinha ali naquela cena toda. O cara não precisa saber tudo, como eu falei, ele precisa saber quem sabe tudo e chamar pra trabalhar com ele. É isso que eu acho, né? Então, além dessa parte do roteiro, falta também o cara de edição, né? Que faça edição, que tudo bem, você quer baratear o custo, né? Então o cara faz edição e já faz a revisão dessa parte da escrita, né? Mas eu penso que a gente está avançando muito na questão da ilustração, e tem ótimos desenhistas assim, que sequer publica lá fora, e muito menos quer publicar lá fora, sabe? Acho que o mercado aqui está crescendo, sai muita coisa, né? Todo ano. Será mais fácil de perceber no FIC, né? Que o FIC era voltado quase que exclusivamente para isso. Mas na CCXP é fácil perceber, assim, tem muito gibi na CCXP, assim, que é lançado via cartaz, via outras editoras menores, ou até mesmo edição do autor. Então tá saindo muita coisa. Então tá crescendo o mercado de ilustração, de desenhista, tá muito forte, né? Tem excelentes desenhistas com traços mais distintos. Esse cara que domina muito bem a narrativa. Tem uma parte dos roteiristas um pouco mais limitada, né? Menor, mas que tem uma certa cena. O que eu vejo do meu do alto da minha ignorância, é essa questão da edição, né? A gente não tem muito cara que editou e eu não sei, né? Fica como é que funciona isso e o quanto isso encareceria mais o produto, né? Por exemplo, o cara lançou um gibi aí, 160 páginas por R$35, né? Vamos ver o retorno disso, ou se tá só pagando o custo, sabe? Esse tipo de coisa. Apesar dele ter tido subsídio, né? Nesse caso específico, ele teve uma parte de subsídio do PROAC. Mas isso que você falou, eu acho que talvez uma das coisas que acaba atrapalhando, no caso do mercado nacional, é a insistência de muitos autores de quererem fazer tudo. Porque tem alguns autores que o cara... Realmente, o cara tem algumas tiradas de roteiro excelentes. O roteiro é bom, seja por qualquer vertente que ele tente enveredar, seja terror, seja comédia, tirinha, que ele consegue ter assim algumas tiradas excelentes e funciona sozinho. Só que tem outros, assim, principalmente no caso dos desenhistas, que os caras são ilustradores assim muito bons, mas que quando vai ver, você vai ler a história em si não... Às vezes é talvez pretensiosa demais, às vezes é só um fiapinho ali de história. Porra, por que que ele não pega um escritor, um cara que costuma escrever para poder fazer uma parceria, vamos fazer aqui um trabalho junto, manda um roteiro que você tenha, vamos fazer alguma coisa que encaixe o nosso trabalho, mas às vezes, não sei se é a arrogância da pessoa de não querer fazer com outra pessoa, de achar que ele se basta, porque se a gente parar para pensar, não são muitos as duplas de autores nacionais que têm alguma continuidade, né? Eu lembro do Pablo Casado e do Thales Rodrigues, do Maiara e Annabelle, que eles conseguiram finalizar, né? Foram 5 volumes, eles finalizaram todo o arco das personagens nesses 5 volumes. Tem o Ayrton Marinho e o Samuel Ságio no Helldeng, que eles já lançaram duas edições de Helldeng. E eu não consigo lembrar de mais nenhuma dupla assim que trabalhe por muito tempo juntos. A gente pode falar de autores que produzem consistentemente, mas dupla assim nacional eu não consigo lembrar de mais ninguém. Eu também, na minha humilde ignorância, não tô por dentro assim desse mercado, mas o que a gente consegue perceber assim, do que eu consigo perceber da internet, dos papos com a galera, é que existe uma falta de cultura, né? Nem a cultura, né? A falta de cultura de haver essas parcerias. Muitas vezes o artista, e aí eu coloco o escritor e o desenhista, os dois lados, pensam no trabalho próprio, mas quando são chamados para outro, já pensam assim, tá bom, eu vou trabalhar para você, não é com você, então quanto é que eu vou ganhar? Enfim, o cara tem que ganhar dinheiro também. A gente sabe dos custos, pelo amor de Deus, a gente não está aqui também dizendo que tem que ter toda uma estrutura de copy desk, isso e aquilo, para um quadrinho autoral. A gente está falando de buscar um aprimoramento, tá no momento, como o Dão falou, o Marco falou também, tem artistas maravilhosos aí, uns caras muito bons, coisa que você assim, pô, como é que esse cara não tá desenhando para fora com uma coisa maior? E ele não quer mesmo, não, ele quer ser autoral, ele tá merecendo o reconhecimento dele no que ele gosta de fazer. Então vamos atrás para conhecer essa galera também, mas falta essa coisa de ele parecer também atraente pro mercado. É preciso uma educação do público, é preciso uma educação dos próprios artistas envolvidos. E tem uma plataforma muito boa para isso, que é o Catarse hoje. A gente sabe, ninguém vai ficar rico com isso, é a chance de aparecer para o mercado e aí alguém catar ele para uma coisa maior, enfim. Mas falta de coração essa preocupação estrutural com a coisa. Eu vejo assim, que posso estar sendo muito otimista, mas eu, do pouco que eu percebo, estamos indo no caminho certo, né? Você vê que faltam algumas coisas ali ainda, mas está crescendo tanto o espaço, quanto o público, quanto a produção, sabe? Então os três estão crescendo junto. Então eu penso que com esse crescimento, a tendência é o negócio estar sempre melhorando. O que falta talvez seja mais críticas, né? A gente vê, às vezes fica muito nicho mesmo, essas publicações, e fica se autoalimentando, né? Os próprios envolvidos falando do trabalho dos outros, e fica circulando isso daí, né? Falta mais, sei lá, divulgação de meios específicos mesmo. E inclusive é uma dos problemas que tem, né? Porque fala que tem mercado de quadrinhos, mas será se tem mesmo? Porque aparentemente, quando você vai naquela lista dos colaboradores do Catarse, você vai encontrar nomes ali que estão sempre colaborando. Então, um ou outro é nome diferente. E aquela coisa, porque tem aquela história que diz que só autor de quadrinhos compra dos autores de quadrinhos nacionais, né? Meio que o próprio mercado é que se financia, né? E quem costuma comprar esse tipo de material é a mesma pessoa que compra tudo. Então, não sei, a gente vê que os eventos estão crescendo, mas assim, na mesma proporção que os eventos crescem, que aquelas mesas de artistas crescem, a gente também vê a quantidade de ilustrador, que gente que vai lá só para vender print, não tem um gibi, nunca produziu nada assim sequencial, mas tá lá, com a mesa cheia de print do Deadpool, da Arlequina, de Star Wars, do que quer que seja, né? Dos Titãs, da Hora da Aventura. Tá crescendo a quantidade de quadrinhos produzida? Tá. Mas talvez a proporção de ilustrador e de gente que faz só o print tá crescendo mais ainda. Só fechando aqui, concordo plenamente com vocês, e essa é a parte da cultura que precisa mudar. É a percepção externa, né? A grande mídia ainda vê essas coisas essas publicações nacionais. Ah, que bonitinho, ele tá fazendo quadrinho nacional. Eu ainda veio de uma forma pitoresca. De uma forma assim, ah, os caras fazendo aí, não leva muita fé não, mas rende aqui 5 minutos de matéria. Acho que até uma forma de mudar isso é trazer esses profissionais, a galera que trabalha em redação, que trabalha com revisão dessas coisas, para esse mercado e ver que quadrinho não é só Marvel e DC, bicho. A gente tem muita coisa autoral que fala da gente, da realidade da gente, que merece ter mais espaço. Nesse ponto até, não sei o quanto, mas me parece que faz algum efeito, sim, as gráficas MSP de apresentar essa galera nacional. Já ouvi muito relato de gente que foi atrás de campanha de catarse da galera que publicou lá e tudo, por conta do The Graphic MSP. Então, enquanto não fizer essa ponte também para chamar, ó, a gente tá aqui, vai ser só essa auto e retroalimentação aí mesmo, que você falou, é autor vendendo para autor, um ou outro de nós lá também entrando no ciclo uma vez ou outra. É, tem isso também, mas eu quero falar de Marvel e DC mesmo, então me diga aí, me diga aí, Maurício, como é que você leu esses dias? Então, atendendo ao pedido do nosso host, vou falar de Marvel. Nova Marvel, na verdade, o primeiro encadernado da fase do Dan Slott no Surfista Prateado, o Novo Alvorecer, que é do Dan Slott, né, e com o Michael Allred, conhecido aqui por causa do Extáticos dele, saiu na época aí no comecinho da Panini aqui no Brasil, e o Madman, para quem pegou aqueles quadrinhos da Pixel, comprou no mercado por 5, 6 reais ainda, como eu tenho aqui. É uma fase muito legal, eu gosto muito, o Dan Slott é fã, confesso, de Doctor Who, e adaptou o Surfista Prateado a dinâmica da Companion, né, a companheira que faz às vezes do leitor, do espectador, para o surfista poder explicar como são as coisas, para poder se meter em encrenca e ele salvar, para criar aquela tensão, é namoro ou não é, que vai doer a série toda, até no caso do Dr. Who mudar de Companion, e o surfista só teve essa mesmo por enquanto. Mas é uma fase muito legal, o Michael Allred, para quem já leu alguma coisa dele, dispensa comentário, pode não ser uma arte para todo mundo, afinal de contas ele é bem específico na arte dele, a galera reclama às vezes que é cartunesca ou que é muito indie. Eu gosto muito. Nesse primeiro encadernado eu tive a sensação das cores, da esposa dele, inclusive da Laura Allred, até apalhar um pouco o traço dele, tem muita coisa digital. Tá, pintura é digital, mas eu digo assim, muito efeito, muita coisa assim que acabou mascarando um pouco as coisas legais da arte dele. Mas é uma história muito legal, como eu falei, ele acaba conhecendo ela, porque na verdade já entra um paradoxo temporal aí, porque ele não conhece ainda ela, mas descobre que ela vai ser importante para a vida dele, ela é posta em perigo porque vai ser importante para ele tem que salvá-la, e volta para a Terra, aí já aparecem os defensores, já aparece uma cacetada de personagem que os guardiões na época estavam ao redor da Terra, aquele comecinho da fase do Bendis no personagem. E ele alopa, é legal. Eu gosto muito da série. Ele já começa aqui com a Rainha Nunca, que é uma entidade enamorada do Eternidade. É uma coisa legal que ele faz também, de resgatar essas entidades cósmicas da Marvel. E essa Rainha Nunca foi roubada. E tá aqui de volta isso que foi roubado dela, quer atacar um império que chama o surfista para defendê-lo. O surfista não sabe de nada, vai descobrir o que é que tá acontecendo aí. Uma história louca, para quem já viu Doctor Who vai gostar da estrutura da história. Mas eu sei que temos aqui nesse bate-papo duas pessoas, pelo menos, que não gostaram dessa fase. É, eu sou uma delas, né? Afinal de contas, estamos em três, né? Você foi o que gostou. Quais serão os outros dois que não gostaram muito, né? Vamos deixar aberto. Mas, assim, na verdade, eu li muito pouco. Eu li, eu acho que as duas primeiras edições dessa passagem do Dan Slott pelo título, quando saiu aqui ainda se eu não me engano, saiu aqui na Universo Marvel, né, de maneira seriada, Mas apesar dos desenhos do Allred, que eu sou fã também, desde a época dos X-Táticos, que eu não cheguei a ler muita coisa do Madman. Eu tinha uma edição aqui que era um encontro do Madman com o Superman, um crossover, mas eu não nunca li muita coisa dele. Mas eu li, eu achei muito bobo, realmente não gostei. Não sei se justamente por isso, essa pegada meio Doctor Who que você falou, e eu não sou fã do Doctor Who, também tentei assistir Doctor Who, não consegui também, não consegui passar dos primeiros episódios, do primeiro episódio, na verdade, e não me chamou a atenção, mas... É tanta gente assim que eu conheço que elogia essa fase, que fala que é muito bom o surfista do slot, que eu até fiquei interessado em pegar esse encadernado aqui para dar uma nova chance. Eu tava esperando ele baixar mais o preço para poder pegar e tentar ver se é isso mesmo, mas seria muito mais pelos desenhos do Allred mesmo. É impressionante porque o Slott costuma, nos começos de arco dele, ter um ritmo frenético, né? O quarteto recentemente dele, o próprio Homem de Ferro tá agora nas bancas. Você pega a primeira edição, já é aquela coisa louca, acontecem mil coisas, ele estabelece 300 coisas ao mesmo tempo, e aí você acaba a edição, você fica, opa, o que foi isso? Volta aqui, vamos ver de novo. Nessa não, ele pega um ritmo mais lento, assim, vai contando a história numa boa e tudo mais. É de estranhar, talvez tenha sido isso. Faltou nele essa coisa de dar uma chacoalhada no leitor. E o próprio traço do Allred é uma coisa mais, não digo simples, mas é uma coisa mais limpa. Então pode não ter provocado aquela experiência visual louca que o Ecstáticos provocou, por exemplo, lá na época. Que é tanta pressão com a edição, cabeça voando, morto aparecendo, aquelas espiais todas, o bichinho verde, como é o nome dele? Aquele mutantezinho. O Dupe. Dupe, isso. Então, assim, como é um comecinho mais tranquilo, é o surfista no espaço e salvando uma humana. Não é nada tão revolucionário assim. Talvez não tenha pego tanta galera no começo, a galera desistiu. Mas pra quem continua... Esse encadernado já engana na história, já te disse pra que lado ele vai, e eu achei bem bacana. A história merece mesmo uns encadernadinhos desses, não precisava ser capa dura, mas estamos vivendo esses tempos ainda. Dava pra fazer umas capinhas cartões aí, legal. A Panini tá agora com umas capas cartão foscas, acho que eu já comentei aqui, que são tão bonitas, bicho. Das mensais, por exemplo. Se fizesse, né, esses encadernados com aquelas capinhas ali, tava bom demais. Essas capas dessas mensais é quase criminoso, né? É um atentado à ideia de um gibi mensal, né? Que é aquele gibi que você carrega pra cima e pra baixo, né? É o que eu falava aqui e que o Lex já falou no Twitter, né? É o gibi que você dobra e bota no bolso da calça, né? Tá no... Pois é. Tá descendo do ônibus, né? Então isso ficou impossível agora, né? Ficou, é quase uma mensal de capa dura, né? Mas... Quanto ao surfista prateado aí do Slott, eu discordo de vocês, porque eu gostei dos desenhos. Eu acho que não poderia existir ninguém nesse momento agora, 2019, mais indicado, mais perfeito para desenhar um gibi do surfista prateado, e talvez até mesmo do Quarteto Fantástico, do que o Alder, sabe? É isso aí, velho. Ele tá, encaixa direitinho. Meu problema nem também com o Slott. Eu também não morro de amor pelo Slott, mas eu não odeio. Eu sou uma exceção, né? Porque o Slott é você ama ou você odeia, né? Não existe meio termo, né? Eu sou o meio termo do Slott. Eu tô lendo o Quarteto Fantástico dele muito preguiçosamente. Eu acho que eu parei na quarta ou na quinta, que é quando eles voltam de vez pra Terra. Os desenhos são bem fraquinhos, eu não lembro o nome da mulher que faz os desenhos, mas eu achei bem fraquinhos. Acho que ela tá boa. É a menina de Ultimate Spider-Man, a Saia Pichelli. Isso, Sarah Pichelli. Eu não gostei muito. Eu tenho uma certa limitação com esses desenhos meio pintados, assim. Como eu falei da outra vez, do Mike Del Mundo, né? Eu tenho uma certa agonia quando não é o Alex Ross fazendo isso. E aí, o problema também não foi o roteiro. O problema comigo mesmo é o surfista prateado, sabe? Eu não gosto do personagem. Nunca li pouquíssima coisa e o que eu li não gostei, sabe? Não, não é pra mim essa pegada dele. Eu gosto muito do conceito, é interessante, eu gosto muito do conceito. Gosto de ler sobre ele, mas não gosto de ler as histórias dele. Se você me indicar um artigo, um post, uma matéria sobre ele, eu vou ler, vou me encantar, vou achar o máximo. E mais, quando eu for ler, eu vou achar, porra, não, sabe? A capa é massa, mas o filme não é bom, sabe? Nunca... Sempre foi assim comigo, quando se fala em Surfista Prateado. Eu lembro que eu o conheci na Herói de Futuro, lá, com um texto, acho, do Sidney Guzman, falando sobre ele. Eu achava, porra, deve ser muito massa, não sei o quê. Ficar desenhando no caderno, né, na escola e tal, mas aí você vai ler e... Ah, não gostei disso aqui, não. Não é pra mim, não, sabe? Então, o meu problema é mesmo com o personagem. Eu peguei essa pra ler, quando saiu, e acho que nem terminei a primeira. Terminei com muita má vontade a primeira edição. É, o Surfista realmente não é pra todo mundo, não. Tem muito aquela pecha de ser aquele personagem meio chato, filosófico, de ficar mais pensando do que agindo, né? É, talvez tenha tido um período de que tenha tido um pouquinho mais de ação, que foi justamente ali com, se eu não me engano, foi o Jim Starlin que desenhou, né? Com os desenhos do Ron Lim. Ali no, nos anos 80, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, que saía aqui em Super Aventuras Marvel. Então ele tinha umas histórias meio malucas naquela época e até um pouco mais agitadas, mas você lembra, você pensa no Surfista Prateado, você lembra das histórias do Stan Lee, né, ali com, seja com o John Buscema, seja aquele especial com o Moebius, que é lindo, né, mas é um fiapinho, né, de história, como diria o Regi. Então realmente o personagem não é dos mais empolgantes, não. É, eu vou concordar também. Eu acho que o Surfista é um personagem chato em essência. Eu reconheço o valor histórico, reconheço a qualidade do material até ali do Stan Lee, do John Buscema. A arte do Buscema é indiscutível. Não é o John, o Sal não, viu, Marcos? Pra você começar. É o único que eu conheço que presta. Bom. Bom, né? Foi Eduardo, vou te dizer umas verdades sobre o Sal do Sangue. Mas eu reconheço, como tá falando, essa qualidade, mas eu também acho que é pesada demais, assim, a mão do Stan naquele momento ali das indagações e tudo mais. Acaba que ele esquece um pouco de fazer a história andar e parece que a história vai ter que servir ao que o personagem quer pensar naquele momento ali, o que o Stan acha que ele tem que pensar naquele momento, mais do que o pensamento aparecer no decorrer da história. Enfim, acho chato. Eu gosto, um dos grandes triunfos dessa fase do slot pra mim é fazer o Surfista ser um cara interessante. Divertido, ter um humor involuntário da coisa dele ser deslocado, dele não ter esse humor. A Dawn, a companion dele, né, a companheira humana dele, tem um humor bem legal, assim. Ela tem umas sacadas, ela não é palhaça, mas ela tem umas sacadas muito legais. Como o negócio da prancha, né? Ele sempre vê a prancha. Acho que foi até o Durval que comentou no grupo da gente. Fala assim, a prancha. Ele chama, né? A mim, minha prancha. Então ela acha que o nome da prancha é a mim. A-M-I-N. E toda hora ele explica que é o poder cósmico. Como é que eu tô respirando o espaço? É o poder cósmico. E como é que a gente tá conversando no vácuo? É o poder cósmico. É muito conveniente, né? Então é uma própria brincadeira com os roteirismos, né? Qual é a justificativa de tudo? É o poder cósmico, ele tem o poder cósmico e fala todas as línguas e resolve todas as coisas e pela primeira vez aquele desperteia, né? Ele fica com a aparência original dele, careca, com aquela roupa lá de Zen lá e sente fome. Então tem umas situações mais diferentes do Surfista do que chegar no planeta e descobrir o que é que tá acontecendo de errado, refletir sobre a estrutura social e racial daquele planeta, dar uns tiros, ameaçar o Galacta chegar e pronto, vai para outro planeta. Essa dinâmica que me ganhou. Ainda tá saindo lá fora? Como é que tá isso daí? Não, acabou. Acabou naqueles últimos dias, que é praticamente a prévia do Guerras Secretas. Eu acho que ainda tem mais um arco encerrando tudo dele com ela, um final bem bacana, sem spoilers aqui, mas já acabou. Surfista hoje tá aparecendo a mini dos defensores, que é a melhor defesa, se não me engano, o nome da mini, e voltou a ser o Arauto do Galactus, né, pela décima vez. Parece aquelas aqueles funcionários que é demitido e volta só pra sacar o FGTS. São 12 edições, né? São 12 ou 24? Não, são... Eu acho que é por aí, então. Não tem um número agora não, mas dá uns 6 encadernados desse. Deve dar por aí, 24, 26 edições. Que aqui o último saiu no encadernadinho só, né? Se não me engano. Justamente pra correr, pra apresentar a Guerra Secretas. Ah, então foi por isso que eu achei que era pouco. Porque saiu o maior aqui, né? É, aqui saiu, foi saindo mensal, como o Marco lembrou bem. Acho que foi na Universo Marvel mesmo. Foi na Universo Marvel, tô olhando aqui, saiu na primeira edição, saiu na Universo Marvel número 19, a terceira série da Universo Marvel, a número 19, que tem o começo dos invasores, do James Robinson, tem quarteto também do James Robinson, tem Inumanos do Charlie Soule, enfim. Cacete, eu achei que esse negócio tinha saído aqui somente encadernado. Tu vê como tô muito por fora de mensal mesmo, eu não sabia. É, olha aí, são 5 encadernados, na verdade, que dão as 2 séries, porque teve aquele reset, All New, All Different Marvel. E aí ele vai até a 15 da primeira série, aí cancela, volta do 1 e vai até o 14. Então 15, 14, aí 29 edições. Mais uns especiais que aparecem no meio. Tem a Point One, né, que foi a apresentação, aquelas historinhas curtas que a Marvel compila tudo pra divulgar. Tá nessa primeira edição aqui, então dá umas 32 edições no total. Bom, é isso. Chega de viagem cósmica pelos quadrinhos nacionais. Obrigado, amigos, e até uma próxima com mais Pilha de Gibis. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.